linda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for. É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor. De amor. Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Linda feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar. Linda assim, deitada, com a cara amassada, enrolando acordar. O acordar. Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Ah, se a beleza mora no olhar, no meu você chegou e resolveu ficar, pra fazer teu lar, pra fazer teu lar. Coisa linda, vou pra onde você está, vou pra onde você está.